Coladinha pertinho do pau, segura a xereca com força, mulher. Bem cola, bem cola, bem cola, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, ela senta na pica a noite toda. A noite toda ela senta na roda. Se ele fosse bom, não te dava. Mas toda mulher de hoje sempre ama suas amigas. Então faz o movimento, já cai suas amigas. Bota a mão no joelhinho, sacode no meio da rua. Chia tchuca, chia tchuca. Faz um movimento no pino que te machuca. Chia tchuca, chia tchuca. Chacoalha essa buceta no pino que te machuca. Ei, ei, ei, ei, ei.